noite, o condutor apito apito, solta o trem de ferro um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Mergulho mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos vêm vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Na boca da mata há funas incríveis, que em coisas terríveis me fazem pensar. Ali dorme o pai da mata, ali a casa das caiporas. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Meu Deus, já deixamos a praia tão longe, no entanto avistamos bem perto outro mar. Danou-se, se move, se arqueia, faz onda, partido de cana já pode cortar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual a mais bonita, todas boas de chupar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual a mais bonita, todas boas de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Ali dorme o pai da mata, ali a casa das caiporas. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Vou danado pra cá tende.